ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. E agora eu tô recebendo aqui, nos estúdios da 103, o cantor que é lá de Monte Santo de Minas. A gente fala lá, parece que é tão longe, né? Mas é aqui pertinho da gente, de Monte Santo de Minas, Danilo Araújo, cantor, músico, compositor, que vai contar um pouquinho da sua história pra gente, vai apresentar um pouco do seu trabalho aqui pros ouvintes da Pássaro da Ilha FM. Danilo, seja muito bem-vindo ao programa Expresso e a Pássaro da Ilha. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde, ouvintes da Pássaro da Ilha FM. Um prazer estar aqui na Rádio Pássaro da Ilha, campeã de audiência aqui na região, né? Prazer é todo nosso estar recebendo você aqui. Coisa boa. Quero saber, sempre do início, né? Do início. Como é que começou a história aí do Danilo Araújo, cantor? Rapaz, eu tô novo ainda, mas eu comecei moleque, menininho aí. Você começou mais novo. Comecei com 7 anos, mais ou menos, de idade, que já cantava. 7 anos? Cantava na escola, apresentava na escola. Cantava mas assim, música da Xuxa? Não, não. Eu sou muito fã. Comecei cantando em Leonardo, Chitãozinho Chororó. Na época do Entre Tapas e Beijos. Se bem que a Xuxa tava no auge aquela. Na mesma época. Né? Assistia a Xuxa assim. E à tarde cantava o Leandro Leonardo. Cantava mais ou menos Leonardo. Não, não. A Xuxa quase não cantava. Mas e aí? Você começou então inspirado por essa turma? Sim, Leandro sim. Leonardo, sim. Zezé de Camargo. João Paulo Daniel, né? Jean Giovanni também, daquela Jean época. Jean Giovanni, naquela. Naqueles. Mas você cantava na escola? Cantava na escola. Cantava na festival? Escola. O que que era? Sim, na escola tem muitas apresentações, né? Tinha mais, né? Hoje deu diminuído, né? Deu, mas eu acho que em 90, 2000, tinha muitas apresentações. Eu sempre tava na turminha lá apresentando. E daí que veio o gosto? Ou na família já tem alguém que também... Sim, do lado do meu avô tem uma grande genética assim de cantores, né, na região lá, de cantores ótimos, meus músicos profissionais. E despertou disso também, né? Acho que puxa um pouco sim da genética dos avós, né? Mas com 7 anos você era só brincadeira? Ou você já pensava, não, eu acho que esse negócio aqui vai dar certo, eu vou seguir uma carreira de cantor? Ah, não, não, não pensava. Pensava em ser jogador de futebol. Essas coisas assim. Futebol perdeu um grande jogador e a música ganhou um grande músico? Eu quero acreditar que sim. Mas quando que você decidiu, falou assim, não, agora você é profissional disso daqui? Isso, começar com shows mesmo foi a partir dos 20, 22 anos de idade, por aí. Aí comecei a fazer shows nas quermesses lá de Monte Santo, Jacuí, Paraíso, aí sempre pegava as quermesses pra fazer. E aí cantava em dupla nessa época. Você tinha uma dupla, né? Era a Dilce e Danilo, a dupla. Aí depois eu saí pra gravar e acabou que a dupla ficou meio... Deixei de lado. Mas... Você gravou um CD independente? Um CD independente. Na carreira você tem um CD só? Um CD, isso. Tá, que é o Caminhos do Amor. Caminhos do Amor, né? Caminhos do Amor. Você gravou em que ano? Faz um ano e meio por aí, um ano e meio. Gravou em que lugar? Foi em Franca, com o Toninho Mesquita lá. Então você foi num grande estúdio já pra começar, com o pé direito mesmo, né? É, um produtor forte aí na região, muito, né? Conhecido, né? Como é que as músicas são suas ou não? Sim, as composições minhas. Todas elas? São 10 músicas no CD? É, 10 músicas, todas elas minhas. Todas suas? É, todas minhas. Difícil escolher 10 músicas pra colocar no CD, não é não? É muito difícil. Fazer um CD é complicado, né? Porque você pensa uma coisa e de repente, né? O produtor lá, né, dá muito pitaco, essa aqui não vira, vamos colocar essa outra aqui. Ele fala. Ele é, ainda mais que é um cara que tá no meio, né? E de muito tempo, né? É, tem um cara já, como se diz, velho de guerra, né? Mas desse CD que você trouxe aqui pra gente, Danilo Araújo, qual a música hoje, né, de trabalho, qual seria? É bem tratado a música de trabalho, que é uma rocha, uma pegadinha a rocha. Dá pra gente fazer ela aí? Vamos sim, lá? Ela faz assim, ó. Me leva pro chuveiro e tem que me banhar. Me enxuga todinho, me leva pra passear. Depois vou pro seu quarto só pra acariciar. Deitado em sua cama até o dia clarear. Eu quero ser seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau, eu quero ser seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. Me leva pro chuveiro e tem que me banhar, me enxuga todinho, me leva pra passear. Depois vou pro seu quarto só pra acariciar, deitado em sua cama até o dia clarear. Eu quero ser o seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. Eu quero ser o seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. Eu quero ser o seu gatinho, miau, tratado igual seu cachorrinho. Uau, uau. Bacana. Letra sua também, essa é uma das suas composições. Sim, essa é uma composição da gente. Você manda suas músicas para outros artistas para ver se eles se interessam em gravar, Danilo? Então, cara, agora, esse ano agora eu firmei com a editora, editando as músicas, né, cara? E tô com uns parceiros aí que tá divulgando as músicas já para outros artistas. Inclusive aqui na região mesmo, se tiver alguém querendo gravar uma música, é só mandar no entrar em contato com a gente, que a gente tem várias letras, tô com mais de umas 200 letras lá pra... Mais de 200 letras? É, pra gravar. Então tem muita coisa pra pessoal descobrir tem, ainda do Danilo. Tem muita coisa pra descobrir, tem muita coisa pra, pra sair. Ô Danilo, isso aqui é a realização do sonho? Quer dizer, não de todos os sonhos, mas o primeiro sonho pelo menos? Sem dúvida, é a realização de um primeiro sonho que desde de moleque a gente traz, né, a música... Eu acho que a música é uma coisa linda, né? Que os jovens hoje tem que entrar a música, o esporte, né? Tem que estar no meio, porque tem tanta coisa difícil hoje nesse mundo, né? E com a música, com o esporte, eu acho que a gente consegue vencer, a gente consegue ir mais longe, né? Consegue desviar de vários caminhos maus, né? Com certeza. E primeiro Deus, sem dúvida, né? Com certeza. O Danilo Araújo, ele é o quê? Ele é um cantor mais nesse estilo aí, que é uma mais música agitada? Ou ele já é um cantor mais no estilo romântico? Essa música que você acabou de cantar, ela representa bem o que é a sua carreira ou não? Não, essa música é tipo... É a música de trabalho, de momento. É de trabalho porque é o momento, mas né? Se a gente fosse fazer um resumão aqui, se fosse rotular, é ruim dar rótulo pra alguém, rotular o Danilo Araújo, é o quê? É um cantor daquela música chiclete, do sertanejo universitário rasgado, da balada, ou é um cara romântico, no estilo lá do Daniel, por exemplo? Cara, hoje em dia, eu digo que a gente tem que trabalhar com vários pontos, né? Não adianta a gente ficar, às vezes, mordendo... Rotulado mesmo, rotulado de uma coisa só. Eu digo que eu gosto, eu faço os arrochas de hoje, porque eu tenho que fazer, e também faz parte, e é gostoso também, porque agita o show, no show a galera anima, agita. Também eu não deixo de lado jamais nos shows essas músicas que João Paulo Daniel, Leonardo, vários artistas, inclusive Modão, Milionário Zé Rico, tem o Barada. De vez em quando você resgata também as antigonas. Eu canto muito, canto desde essas músicas, eu trago comigo sempre na veia mesmo, Milionário Zé Rico, adoro, né? Inclusive Milionário de Monte Santo, da nossa terra, né? Isso. Então o show seu é baseado. Como é que é o show seu? Começa aí nesse estilo aí, mas... A pegada principal é a pegada rocha, né? E aí depois vai... Depois nós vamos trazendo as românticas, as músicas mais melódicas, né? Mais calmas, pra dar uma acalmada no show. Sem dúvida, né? Tem, né? Faz uma romântica aí pra gente ver. Romântica. Sua mesmo, da sua? Vou fazer uma que tá no... Inclusive tem um clipe dessa música no YouTube, Caminhos do Amor. Tá, tem um canal do YouTube, Danilo Araújo? Cara, estamos criando agora, criando. Ah, legal. Mas aqui no Facebook, se a gente entrar no Facebook, oficial Danilo Araújo, a gente vai ver o clipe também. Sim, sim, também. Beleza. E também no YouTube, só puxar lá Danilo Araújo, Caminhos do Amor, escrito lá. O Palco MP3 também é um bom caminho para você conhecer todo o trabalho do Danilo Araújo lá, inclusive tem as 10 músicas, né? Isso, Antônio. O pessoal pode até abaixar as músicas lá se quiser, isso, né? Isso mesmo, tá lá as músicas. Danilo Araújo, coloca lá no Google, lá Danilo Araújo, Palco MP3, já vai cair na página dele lá, e lá tem todas as músicas pro pessoal ouvir e baixar. Eu não vi se tem contato lá. Mas se não tiver, a gente passa agora. Pode passar esses números? Pode. Passa o WhatsApp aí que tá mais atual. É o primeiro? Qual que é? Não, passa você então aí, vai, Danilo. Passa você mesmo aí. É o número aqui, 9118-3316. E o WhatsApp 97176504. 97176504. Beleza, fácil de guardar. É. Vamos lá, o que você vai fazer então pra gente? Fazer essa, então essa música Caminhos do Amor. Foi numa noite, luar de verão, cabelos ao vento, olhar sedução, corpo tão lindo veio me tocar, foi testemunha a lua e o ar. Tem uma estrada, caminhos do amor, estrelas no céu e cheiro de flor, você conquistou o meu coração, que seja eterno enquanto dure a paixão. Seu corpo tremendo, sua boca calor, sua pele suave, meu corpo abraçou. Enquanto houver estrelas no céu, o nosso amor vai ser lua de mel. Seu corpo tremendo, sua boca calor, sua pele suave, meu corpo abraçou. Enquanto houver estrelas no céu, o nosso amor vai ser lua de mel. De verão, cabelos ao vento, olhar sedução, corpo tão lindo veio me tocar, foi testemunha a lua e o ar. Em uma estrada, caminhos do amor, estrelas no céu, cheiro de flor, você conquistou o meu coração. Seja eterno enquanto dure a paixão. Seu corpo tremendo, sua boca calor, sua pele suave, meu corpo abraçou. Enquanto houver estrelas no céu, o nosso amor vai ser lua de mel. Seu corpo tremendo, sua boca calor, sua pele suave, meu corpo abraçou. Enquanto houver estrelas no céu, o nosso amor vai ser lua de mel. Danilo Araújo aqui na Pássaro da LFM, cantor lá de Monte Santo de Minas. Em breve, com certeza, vai ser o cantor de todo o Brasil. É, quem sabe, né, Danilo? Torcida é essa, né? E a luta é pra isso, né? Sem dúvida, mas a gente trabalha pra isso. É difícil essa carreira, né, Danilo? É difícil. Danilo? Hoje em dia a competição é muita, é muita gente no mercado. Tava falando agora há pouco aqui com os bateristas aqui, eles falaram, né? Todo dia surge uma dupla sertaneja, todo né? Todo dia tem uma dupla nova e com música boa, né? Música boa. Então a competição é grande, mas eu acho que pra Deus, cara, eu acho que o universo é pequeno, né? Ali em Monte Santo de Minas, como é que é? Você faz muitos shows além de Monte Santo de Minas, né? Região ali toda, você se apresenta? Sim, a gente vai pra Paraíso, Passos, Jacuí, faz muito show também. E várias cidades, Franca também. E agora tá chegando aqui pra região, né? Quem sabe? Okay. E agora pessoal, a Guaranese aqui. Fecha. Contrata nós aí que nós temos que. Contrata o Danilo. Nós temos que tratar das crianças, que é uns par ali, né? Ó, vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta pra dar sequência nesse bate-papo com o cantor Danilo Araújo, aqui na Pássaro da LFM. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na pasta da LFM. Um abração aqui pra Ivone, tá ligada na 103, curtindo aí a nossa programação, né? Valeu, Ivone. Muito obrigado aí pela audiência, tá bom? O pessoal que tá participando aqui, mandando abraços aqui, o Alexandre tá mandando abraço pro Danilo, tá dizendo que tá ligado aqui na programação, valeu. É isso daí, um abraço. Abração pra Ivone também, ela que ensinou a estrada. Um abraço aí pra Ivone, pro Alexandre, quem mais tá mandando aqui a luz aqui também. Não colocou o nome, parabéns aí pro cantor Danilo. Obrigado. Nome, meu amigo, manda o nome aqui. Obrigadão. Pra mim, por favor, mande o nome aqui pra gente. Obrigadão. Registrar o seu nome aqui na nossa programação. Para contratar o Danilo já passou o telefone, mas você também pode acessar o Facebook dele, né? facebook.com/oficialdanilo Araújo. Isso. Né? No Facebook ali você vai ter todos os contatos, pode conversar com o Danilo ali. O WhatsApp é o primeiro, né, Danilo? O WhatsApp tá aqui, né? Tá. 97176504. Beleza. Então, vamos lá, repetindo mais uma vez. 97 17 17 6504. Tem um 9 agora antes, então 97 17 6504. Exatamente. Danilo, pra compor, você é um cara que compôs aqui pra esse CD 10 músicas, mas tem 200 músicas, né? Você isso. Disse aí. O que é? É o situações do dia a dia? Ou então eu falo aqui pra você, Danilo, faça aí uma composição sobre, sei lá, um locutor apaixonado, isso já faz. Cara, como é que é isso? Como é que é essa inspiração? Vou te falar que é difícil, viu? Compor é um algo, no mínimo, complicado. Pra mim, pelo menos, é difícil. É engraçado de composição, porque às vezes a gente passa aí 6 meses sem compor nada, sem conseguir fazer nada. E de repente, também, em um tempo muito curto, você consegue fazer muita coisa. Então é algo, sei lá, não dá pra... Ah, é, cara? É assim? É. Você pelo jeito. Menos comigo é assim. Às vezes passa muito tempo. Passa 6 meses sem compor nada, de repente numa semana faz 10 músicas uma vez. Justamente, exatamente isso aí. É momento. Depende daquele momento e sei lá, é uma inspiração divina, né? Eu digo, né? Tem muito compositor, já entrevistei bastante gente aqui, que eu pergunto, o pessoal fala assim, mas se a gente encomendar uma música, você faz? O cara fala assim, não, faço, né? Você hoje, por exemplo, se o pessoal lá de Monte Santo chegar pra você, vamos fazer um jingle aí pra minha loja, dá pra sair? Sem dúvida, não faz isso. Porque aí é tranquilo, né? É, menor, mais... tal, não precisa de tanto, aparato, né? Agora, se falar assim, vamos colocar um ritmo, uma coisa mesmo específica ali, própria, né? Pra uma música diferente, uma coisa tal, às vezes demora um certo tempo, né? Mas sim. Faz também. Consegue. É, tudo a gente... Eu sempre pergunto isso pra todos os artistas. Santo de casa faz milagre? Lá em Monte Santo de Minas, como é que o pessoal vê o cantor Danilo Araújo? Ah, eu digo olá, que não, né? Pessoal. Santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa é. Lá é meio difícil ter abertura, né? É mais fácil fazer shows fora de Monte Santo que dentro de Monte Santo? Sim, sem dúvida. Eu faço muito mais pra fora do que lá, porque inclusive tem muitos amigos que cantam lá, mas Monte Santo hoje também é uma cidade muito artística também, né? Sim, Monte Santo tem duplas ali. É igual aqui também, né? Eu acho que em todos os lugares, mas Monte Santo tem, eu acho que a gente sai de um, o outro já tá cantando já e... Cada esquina tem um cantor. Cada esquina tem um cantor com violão na mão. Lá tem meus amigos de Divar Cruz e Eurico, Divar Cruz, né? É um parceiraço meu lá, eu sempre tô na casa dele lá, enchendo o saco deles lá, comendo um arroz com linguiça lá. O problema deles é que eles nunca vieram aqui no meu programa. Sem vergonha. Sem vergonha mesmo. Já cansei de cobrar. Mas quero mandar um abração pro Divar Cruz e Eurico. Esse menino bom, viu? Eles vão estar na festa aqui de Santo Antônio. Agora não vou me lembrar o dia, mas vão estar na festa aqui de Santo Antônio, na programação da festa. Parceiraço. O que a gente vai fazer agora aí, Danilo? O que você preparou aí pra gente? Vamos fazer uma do Gustavo Lima agora. Vamos lá. Qual do Gustavo? É Homem de Família? Vamos lá. Te olhei, você me olhou. Agora minha vida acredita. Nunca acreditei em amor à primeira vista. Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, quem diria aqui do carro. Agora até tirei o som. E quem me viu? Se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu? Se visse hoje não acreditaria. Deixei o baraco nessa sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou. viram homem de família. Aô, homem de família, hein? Até você aparecer do nada e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer do nada, e quem diria aqui do carro, agora até tirei o som. E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Toquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria, deixei o bar agora essa sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou homem de família. De família. É, isso de homem de família na voz aqui do Danilo Araújo. Virou homem de família mesmo ou não? Ainda não. Desanimado, você virei, viu? Virou você, né? Tá bom. Vou fazer de conta que acredito. A Ivone, a Ivana e o Odair estão te mandando um abraço aqui, parabenizando você. A Maria Barreto, Antônio Cláudio, gostei demais da primeira música dele, viu? Deus, parabéns aí. Qual foi a primeira música? Bem tratada, a música de trabalho. Maria Barreto tá elogiando aqui, discursou muito da primeira música. A Simone e Eugênio também tá ligada com a gente. Jennifer Luanda também tá ligadinha lá, mandando um abraço. Boa tarde, Antônio Cláudio, bom final de semana aí. Mande um abraço aí pro Danilo. Um abração. A Chiquinha, Chiquinha tá lá em Poços de Caldas, tá ouvindo a gente? Chiquinha, abração aí, quero ir em Poços de Caldas, quero conhecer aí. Fazer um show lá em Poços de Caldas, né? Se Deus quiser. É isso daí. Pra gente finalizar, eu queria mais um, mas eu queria uma sua. Pode ser? Vamos e sim. Uma que não tá aqui nesse CD. Uma que tá no CD. Que não tá. Igual aqueles aí, você me apertou sem abraçar. Tem jeito de fazer uma? Qual foi a sua última composição? Ou então a primeira que você cantou lá na época de escola? Sei lá, uma música diferente aí. Vou fazer uma composição então aqui, que é a última composição que eu fiz aqui. Essa é exclusiva, ninguém ouviu ainda. É. Vamos lá. Tá prontas as minhas malas, já vou pegar estrada. Tenho a impressão de ver a multidão gritar na arquibancada. Um velho boiadeiro na vida não se cansa, mesmo quando cai, lembra do seu pai e parte para a guerra. Canta, minha gente, que festa mais linda. Jogo as mãos pro céu, agradeço a Deus e a Senhora Aparecida. Canta, minha gente, vibra meu povão. Deus é brasileiro e festa de rodeio. Primeiro é Barretão. Primeiro é Barretão. Bacana, o nome da música é esse? É. Bacana, música boa. É um country. Antônio Cláudio, deixa eu ver quem tá mandando abraço aqui. Inês da Informática, da Lã Informática, manda um abraço aí pro Danilo. Adoro o som do violão, estou tentando aprender a tocar, mas abraço, é coisa muito difícil. É Inês que tá mandando fácil, esse. Inês. Esse abraço aqui pra você, tá curtindo lá o seu som. Danilo, você já tocou com o Juliano César e tocou também com o Emílio Eduardo, né? Sim. Como é que é essa experiência de tocar com nomes consagrados aí da música? Cara, dá um friozinho na barriga, igual tá aqui sendo entrevistado. Que isso, que isso. Nem se compara, meu amigo. Não é verdade. Como é que é você cantar junto com o Juliano César, que é uma referência no meio, né? É, sem dúvida, é um gigante da música, né? Você que tocou com ele, foi em alguma festa? Como é que foi? Sim, foi em Paraíso, ele tava fazendo um show lá, eu participei numa música com ele lá. Que música que foi, você lembra? Ah, cara, eu acho que foi... Música dele, cantou a música dele. Eu acho que foi essa aqui, ó. Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Rumo a Goiânia. Rumo a Goiânia. Emílio Eduardo também cantou lá em Paraíso? Emílio Eduardo também foi em Paraíso. É, você lembra qual que foi? Emílio Eduardo foi essa aqui, ó. Chora, chora, chora, Carolina, quem vê esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora, Carolina, quem vê esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina, quando tem vontade de cantar. Um coração magoado não consegue disfarçar. Uma dor que vem ter, uma vontade de chorar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. Que virá mais um sorriso depois de desabafar. É, essa música é boa demais, né? Chora, Carolina. Martinho da Vila, que o Emílio e Eduardo regravaram, fizeram o mesmo sucesso depois, né? É, essa música. E aí a gente vê como o mercado é disputado, né? O Emílio e Eduardo adora essa dupla e não tá aí hoje como destaque, né? Então, né? Coisa interessante. Dupla precisa de também. Precisa de realmente muita sorte, né? Talento a gente sabe que você tem, precisa de muita sorte também nesse meio. Sem Danilo, dúvida, queria te agradecer muito pela tua presença aqui no programa, viu? Ter vindo lá de Monte Santo de Minas para se apresentar aqui no programa Expresso, e as portas vão estar sempre abertas para você. Ô, aqui, Antônio Cláudio, eu que agradeço a oportunidade, viu? De estar te conhecendo, né? Pessoa, gostei da entrevista e gostei de estar aqui com você. E puxa a orelha do Divar Cruz e Eurico lá, viu? Vou falar com chegar eles. Chegar lá, viu? Vou falar com eles, a gente sempre tá junto lá. E também agradecer aqui a presença da Jéssica. Da Jéssica também, que veio aqui acompanhando. Vai fazer uma música junto aqui agora ou não? Não, né? Valeu, Danilo. Obrigadão, viu? Obrigadão. Tchau, obrigado. Gente. Valeu, gente. Intervalo comercial, eu volto já pra finalizar a edição de hoje do programa Expresso. Programa Expresso. Programa. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento pra você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.